Nem todo mundo acredita no mesmo Deus que você. Nem todo mundo precisa acreditar. Nem todo mundo presta atenção no que você diz. Nem todo mundo precisa prestar. Nem todo mundo entende. Nem todo mundo aprende. Nem todo mundo merece o seu tempo. Que tempo não é todo mundo que tem. Nem todo mundo é incrível. Nem todo mundo quer tudo. Nem todo mundo é do contra. É que tá todo mundo na luta. E não, não é todo mundo. Não é sempre sobre você. Seu tempo, que tempo não é todo mundo que tem. Nem todo mundo é incrível. Nem todo mundo quer tudo. Nem todo mundo é do contra. É que tá todo mundo na luta. E não, não é todo mundo. Não é sempre sobre você.